coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, a vós elevo a minha alma, em vós confio que eu não seja envergonhado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Queremos rezar agradecendo a Deus pela nossa vocação, pela nossa missão, e também pedir mais operários e santos para a vida da igreja, para a congregação dos missionários redentoristas. Vai nos ajudar a rezar o irmão missionário redentorista Taylor. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Oremos. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os santos, nós os adoramos e admiramos, porque só vós sois o santo, e imploramos que a vossa graça nos santifique na plenitude do vosso amor, para que desta mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemos o nosso braço rumo à imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida e, com a ajuda do Padre Lírio, missionário redentorista em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, consagremos-nos a ela. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Mãe cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja! Acenando os nossos braços rumo à imagenzinha de Nossa Senhora. Oh, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Oh, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, glória e exultação dos santos que hoje celebrais solenemente, vos abençoe para sempre. Amém. Amém. Livres por sua intercessão dos males presentes e inspirados pelo exemplo de suas vidas, possais colocar-vos constantemente a serviço de Deus e dos irmãos. Amém. Amém. E assim, com todos eles, vos seja dado gozar a alegria da verdadeira pátria, onde a Igreja reúne os seus filhos e filhas aos santos para a paz eterna. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, de São José e de Santo Afonso Maria de Ligório, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força, irmãos e irmãs, e de em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Agora, com as nossas duas mãos para o céu, vamos dar um viva bem forte e uma belíssima salva de palmas à Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a primeira vocacionada de Deus! De Deus, cantemos. Você acompanhou pela Rede Aparecida de Rádio a transmissão da Santa Missa. De volta amanhã, às 9 da manhã. Oferecimento Deus Conosco Dia a Dia. O mais completo subsídio litúrgico para suas celebrações. Editora Santuário. A fé em palavras. Dor de ouvido tem remédio. Auricedina. E Família dos Devotos. Se a gente chega até você, é porque você cuida da gente. Não dê ouvidos a ninguém. Usou Auricedina, tudo fica bem. É pro adulto ou pro neném. Quem tem dorme tranquilo, quem não tem não passa bem. Auricedina. A dor de ouvido sempre acaba pra quem tem. Auricedina. Auricedina para tudo ficar bem. Não dê ouvidos a ninguém. Usou Auricedina, tudo fica bem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você sabia que o Deus Conosco Dia a Dia é um livreto ideal para você acompanhar as missas do Santuário Nacional pela Rádio Aparecida? Nele, você encontra todas as leituras bíblicas e orações para participar das celebrações através da Rede Aparecida e também na sua comunidade. Faça já sua assinatura e receba o seu livreto todos os meses, no conforto da sua casa. Ligue 0800 016 0004 ou acesse editorasantuario.com.br. O Santuário Nacional é a Casa da Palavra. Com a sua contribuição na família dos devotos, trabalhamos incansavelmente para que todos contemplem a Palavra de Deus, seja pela Revista de Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação e celebrações eucarísticas. Você, devoto da Mãe Aparecida, é responsável pela evangelização que parte daqui e alcança muitos corações. Nosso muito obrigado. Continue conosco. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no ambiente virtual de aprendizagem, o AvaMec. Conheça os cursos disponíveis em gov.br/mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Em tempos difíceis, muitas vezes acreditamos estar sozinhos, não é mesmo? Mas nunca estamos sozinhos. Deus está conosco sempre. Precisamos fortalecer nossa conexão com Deus através da fé. E nossa conexão acontece pela oração. Queremos estar conectados com Deus e com as pessoas que amamos. Acesse o portal A12 para ler, assistir e ouvir conteúdos que vão fortalecer a sua fé. A12, conectados pela fé. O Exame Nacional de Residência foi criado para selecionar profissionais da área da saúde para vagas em programas de residência médica, multiprofissional e uniprofissional. Foi a forma que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, encontrou de tornar o processo mais simples e mais justo. Profissionais da saúde formados e estudantes do último período. Inscrevam-se até 8 de novembro em enare.ebser.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. 7:12, horário de Brasília. ZYW774. Frequência modulada em 104,3 MHz. ZYE954. Ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG853. Onda tropical de 60 metros. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. Transmitindo de Aparecida, São Paulo. Aparecida apresenta Encontro de X. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro de X. Olá, boa noite a todos que estão na sintonia do programa Encontro de X, programa especial ao vivo, comemorando 35 anos da primeira edição do programa. O programa desta noite de sábado, 6 de novembro, é de número 1600. E eu conto hoje com a colaboração de dois Marcos, o Marcos Prado na técnica aqui e do Marcos 2, que eu não anotei o nome dele, que está colocando a gente no YouTube aí. Muito obrigado, Marcos. E também conto hoje com a colaboração da dona Maria Aparecida Zeferino. Boa noite, Maria Aparecida Zeferino. Boa noite, Cassiano. Boa noite, ouvinte da Rádio Aparecida. Vamos hoje procurar trazer uma trajetória do programa ao longo desses anos e também quero dizer que nós estamos no Facebook e no YouTube. E também temos o WhatsApp da Rádio Aparecida, que é o 12997503624. Quando a primeira edição do Encontro DX entrou no ar em 1986, a chamada Guerra Fria ainda fazia parte da geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial. Por isso, um grande número de emissoras internacionais transmitiam ondas curtas. Ainda existia países como União Soviética, Tchecoslováquia, entre outros. Um ano antes do programa ir ao ar, assumir o poder na União Soviética, Mikhail Gorbachev, que estava começando a implementar uma mudança enorme naquele país enorme chamado Rússia, ou então União Soviética. No campo econômico, essa reforma era chamada de perestroika e na área política administrativa de glasnost. Essas informações chegavam pela imprensa e também pelas ondas curtas da antiga Rádio Central de Moscou. As transmissões dos países do leste europeu para outros países ocidentais eram enormes. Do outro lado, a Voz da América chegava a transmitir por volta de 885 horas por semana em 38 idiomas. Mas também transmitiam para o Brasil e outros países emissoras onde a questão ideológica não era o ponto principal. Entre elas citamos Rádio Suíça Internacional, Rádio Nederlande e Rádio Suécia. Esse contexto para nós que escutamos emissoras em ondas curtas era interessante, pois o dial parecia até congestionado de emissoras internacionais em alguns momentos. Ligar o rádio a partir das 18 horas, se pudéssemos voltar ao passado, ouviríamos muitos sinais, entre eles os quais vamos colocar aqui uma pequena amostra. Radio Utland-programmet. Dos regimes no leste europeu, esses sinais desapareceram, mas também muitas emissoras do chamado bloco capitalista encerraram seus serviços em ondas curtas ou as emissões no idioma português. O Encontro DX, ao longo desses 35 anos, infelizmente, informou o fim das emissões da Rádio Paz e Progresso em 1991, o encerramento do serviço em português da Rádio Suécia em 1989, da Voz da América para o Brasil em 1994, da RDP Internacional em 2011, entre outros serviços que estão deixando o idioma português ou mesmo encerrando as ondas curtas. Mas também cobrimos vários eventos como o Embradex, Encontro Brasileiro de Rádio Escutas e Deixistas, que ocorria anualmente em São Paulo nos anos 90, entre outros eventos. E sem dúvida, nós temos certeza que ajudamos muito a descobrirem o mundo das ondas curtas e ingressarem na radioatividade. A primeira edição do Encontro DX entrou no ar no dia 1º de novembro de 1986. E na época era o único programa do rádio brasileiro em AM ondas curtas dedicado ao DXismo, ao mundo do rádio. Eu escuto o programa desde a sua primeira edição e colaborava com alguns textos enviados ao apresentador. O Encontro DX, gente, ele foi o fruto de uma linda e maravilhosa coincidência. O seu idealizador, o Raimundo Leonardo Bezerra, procurou várias emissoras para apresentar o programa e não conseguiu. Porém, quando chegou aqui na Rádio Aparecida, ele falou com um dos diretores. Esse diretor estava sendo indicado para assumir o serviço brasileiro da Rádio Vaticano. Era o padre Ronaldo Pelaquim, que aceitou a ideia e assim nasceu o Encontro DX. Eu quero agradecer aqui algumas mensagens que eu estou recebendo pelo YouTube. Infelizmente, eu não estou conseguindo acessar todas, uma dificuldade aqui. Então, vou falar aqui da mensagem recebida pelo WhatsApp. Quero agradecer a Maria Sergina, aqui do Rio de Janeiro, mandando um abraço, agradecendo pela sua audiência, Maria Sergina. E a gente fica muito contente aqui no Encontro DX quando recebe um contato de mulher, que a maioria é homem, né? Então, é muito bom receber alguém. Daqui a pouco eu pretendo ver se eu consigo fazer informações, pegando informações relegadas ao YouTube. Nós vamos agora falar das aberturas antigas do Encontro DX. Nós passamos por mudança ao longo desses anos no programa, incluindo colaboração de amigos do Brasil e do exterior. Tivemos também mudança nas aberturas. Foram 4 aberturas. Nós vamos ouvir aqui as 3 aberturas e falar um pouco sobre ela. A primeira delas faz parte do programa de 1986 até 2008, quando passamos a ter 55 minutos de programa. Antes nós tínhamos apenas 30 minutos. Esse fruto do trabalho dessa abertura do nosso mestre Olacir Dias. É um do trecho da música Antena, do grupo alemão Kraftwerk. Quero também mandar um abraço para o Olacir Dias, que aprendi muito com ele, aprendi muito a fazer programa com ele. Muito obrigado, Olacir. Essa voz bonita já é do saudoso Nunes Filho, uma voz muito bonita. Quando eu cheguei aqui para apresentar o primeiro programa, o Olacir, então, como eu falei, foi meu mestre. Um abraço, Olacir, se ele estiver na sintonia. Então vamos ouvir a primeira abertura do Encontro DX. Encontro DX. Encontro DX é um programa para todos os DXistas. Para todos aqueles que gostam de percorrer as ondas curtas do rádio. Encontro DX é um programa que coloca você com os amigos do rádio. No dia 15 de novembro de 2008, o programa passou a ter uma duração de 50 minutos. Esse aumento de 30 minutos para 55 foi nos concedido pelo padre Inácio de Medeiros. E a nova abertura passou a ser essa. A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX. Música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial. Em 2011, passamos a ter essa terceira abertura, a qual vou pedir ao nosso técnico que coloque ela. A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX. Música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial. É isso aí. Eu quero pedir a Maria Aparecida que informe aí o nosso WhatsApp, porque, como eu falei para os nossos ouvintes, eu estou aqui com uma certa dificuldade para poder virar do outro lado lá para pegar o computador, mas eu sei que tem muita mensagem recebida dos ouvintes aí pelo YouTube. Eu agradeço a todos vocês e depois eu verifico a possibilidade de responder para vocês. Mas, Maria Aparecida, qual é o nosso WhatsApp da Aparecida, por favor? Pois não, Cassiano. 12 99 750 3624. E nós estamos também no Facebook e no YouTube. Pessoal, sim, tudo bem? Sim. Então vamos continuar o nosso programa aqui. Agora eu quero falar aqui que eu estive presente no aniversário do primeiro ano do Encontro DX, onde também o apresentador convidou vários destistas de Aparecida que ajudaram muito aqui o programa. Os destistas de Aparecida foram muito importantes. Eles deram um apoio muito grande ao Raimundo Leonardo, que me lembro muito bem. Então eu vou pedir ao nosso técnico que coloque um trechinho aí do programa Encontro DX do dia 7 de novembro de 1987. Olha só. Apresentação de Heriberto Carvalho, com a participação especial de Raimundo Leonardo Bezerra. Boa noite, amigos ouvintes e destistas brasileiros. Com vocês, Heriberto Carvalho, Raimundo Leonardo Bezerra e Olacir Dias. É o início do Encontro DX, apresentado na noite de hoje, um programa especial, comemorativo ao nosso primeiro aniversário. Pois é, meus amigos, e faz um ano que o nosso colega Raimundo Leonardo Bezerra chegou aqui na Rádio Aparecida e trazia na ocasião muitas ideias e um sonho. Um programa que falasse do rádio, das transmissões, da recepção, da propagação e do hobby do deixismo, a escuta de rádio a longa distância. E a Rádio Aparecida, uma emissora bastante preocupada com os seus ouvintes, sobretudo no sentido de levar uma mensagem cultural e informativa útil para todo o povo brasileiro, aceitou essas novas ideias do Raimundo. Ideias que nunca foram antes expostas no rádio brasileiro. Assim, a emissora se tornou pioneira na apresentação de um programa no rádio sobre o rádio. Um programa para contar as novidades do mundo do rádio. E isto de todos os pontos de vista: transmissão, recepção, programação e técnica. Mas hoje queremos lembrar uma pessoa muito querida e importante para nós do Encontro DX e para os nossos ouvintes DXistas. Esta pessoa é o padre Ronaldo Pelaquim, que um ano atrás era o diretor artístico da Rádio Aparecida e soube valorizar e acatar as ideias do nosso colega Raimundo para a criação deste programa. Nós do Encontro DX e todos os DXistas brasileiros agradecemos de coração ao padre Ronaldo Pelaquim e também ao nosso diretor, padre César, por tudo isso que conquistamos neste ano de programa Encontro DX. Quem faz um programa são os ouvintes. Desde o início, com um aumento cada vez mais significativo, estivemos recebendo muitas cartas de todos os pontos do território nacional. O deixismo, principal tema do programa, cresceu de uma maneira nunca vista em nosso país. Além dos tradicionais deixistas veteranos, conquistamos uma quantidade muito grande de deixistas iniciantes. Tivemos ainda a oportunidade de levarmos ao conhecimento do ouvinte comum de rádio muitos conhecimentos úteis para melhor aproveitamento de um simples receptor de rádio para ondas curtas. Inclusive, muitos desses ouvintes transformaram-se em deixistas em potencial. O Globo DX, que é o clube que organiza o programa, teve um crescimento de 100% em apenas um ano, em número de associados. As ondas curtas e a faixa tropical foi grandemente valorizada no Brasil. Temos certeza de que daqui para frente haverá muito mais ouvintes ligados nas emissoras brasileiras da faixa tropical e as ondas curtas. E o Encontro DX não ficou apenas nos temas informativos. Fizemos toda uma movimentação no cenário DX nacional. Apresentamos vários concursos e levamos ao ar interessantes entrevistas com deixistas que compareceram aqui em nossos estúdios. Bom, é isso aí, pessoal. Isso é um trecho do programa de 1987 e eu não posso jamais deixar de dar o crédito à criação desse programa ao Raimundo Leonardo Bezerra, apesar de ele não estar mais no programa. Mas nós voltamos aqui instante com as mensagens que eu consegui aqui no computador e nós vamos um pequeno intervalo e voltamos instante, já já. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Todos os dias, a Rede Aparecida de Rádio apresenta a tradicional catequese diária, com oração do Ângelus, na voz do padre Vitor Coelho, o servo de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Junto com as reflexões de temas relevantes da nossa vida eclesial, os ponteiros apontam para o infinito, diariamente ao meio-dia. Somos uma indústria que aquece. aquece a economia brasileira em mais de 400 bilhões de reais. Somos um setor que gera 430 mil empregos. Cada real investido aqui gera mais de 8 reais na economia nacional. Uma atividade do nosso país que é admirada no mundo todo pela sua criatividade. Nossa indústria se chama Publicidade Brasileira. Publicidade Brasileira, a indústria que movimenta todas as outras indústrias. Eita, feliz da vida, hein? Que bom! Escuta, mas e aquela dorzinha nas costas? Rapaz, olha, era um sofrimento, mas agora a dor passou. A causa era o mau funcionamento das vias urinárias. Ué, passou? É, passou como? Ah, eu tomei pílulas de Lucen. Eu tô vendo, que bom mesmo. Você está até outra pessoa, bem-humorado e feliz. Para tudo ficar bem, pílulas de Lucen antissépticas das vias urinárias. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O leite materno é o melhor alimento para o bebê e o protege de muitas doenças. Além disso, faz com que ele cresça forte e sadio. A Pastoral da Criança orienta as famílias e gestantes para que todos os bebês sejam alimentados exclusivamente com o leite de peito durante os 6 primeiros meses de vida. Amamente. Muito carinho e leite materno. Eis a receita para começar bem a vida. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Oi, você sabe a senha do Wi-Fi? Não, aqui não tem. Ué, mas você tá ouvindo essa notícia aí no celular? Ah, é que meu celular tem rádio FM. Aí eu fico conectada o tempo todo. Ai, amiga, também quero. Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. Está sendo procurado pelo Tribunal Interdiocesano de Aparecida, o senhor Odair Cornélio, filho de José Cornélio e Maria Benedita da Conceição Cornélio, nascido no dia 7 de outubro de 1976, em Guaratinguetá, São Paulo. Assunto de seu exclusivo interesse, junto ao Tribunal Interdiocesano de Aparecida, a Rua Barão do Rio Branco, 412, próximo à Santa Casa de Aparecida. Fone 12-3105-2813, de terça a sexta, das 8 às 12 horas. 7 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Boa noite, estamos iniciando a segunda e última parte do programa Encontro DX. Eu quero falar um pouco sobre os locutores da Rádio Aparecida. Durante alguns anos, o Encontro DX era apresentado por um locutor da emissora e um de nós. O primeiro deles foi o nosso querido amigo Heriberto de Carvalho, que ouvimos um trecho agora há pouco. Tivemos alguns também que participaram esporadicamente com a gente. Um que ficou bom tempo aqui me acompanhando foi o meu querido Eduardo José. Vamos então colocar aqui uma mensagem que eu recebi do meu amigo Eduardo José. Olá, meu amigo Cassiano. Que coisa maravilhosa estar participando deste grande aniversário, 35 anos, de um dos programas mais consagrados da Rádio Aparecida, hoje Rede Aparecida de Rádio. Como é bom, meu irmão, estar te encontrando novamente para falar de um programa que eu tive a honra de participar durante algum tempo, gravando os seus textos, gravando aí alguns comerciais também. Como é bom, viu, poder relembrar desse tempo maravilhoso que nós gravávamos. Ainda era o tempo que o Globo DX patrocinava, né? O programa era do Globo DX que patrocinava, que era praticamente quem comandava o nosso Encontro DX, que era um clube de deixista, né? Que não existe mais, infelizmente, mas vida que segue. E eu lembro que eu gravava o texto da Litec, e você era, com toda certeza, uma das pessoas que mais ajudavam a gente, porque muitas expressões a gente não conhecia, e você dava o toque. Era o caso da livraria e editora técnica, por exemplo, a Litec. E eu lembro também que nós falávamos muito das rádios que deixavam, né, os seus serviços, que encerraram os seus serviços, como a Rádio Nederland, entre outras. O Olacir Dias sempre com aquele carinho, aquele manuseio, do mesmo jeito que o Luiz Cláudio cuida hoje, o Olacir, afinal de contas, o Luiz Cláudio é cria do Olacir, né? Então, não poderia ser diferente, não é, Cassiano? Mas olha, que coisa maravilhosa, parabéns a você, parabéns à sua equipe, a toda a equipe do Encontro DX, como é bom fazer parte dessa história. E queira Deus, eu peço a Deus e a intercessão da Mãe Aparecida, que este nosso programa Encontro DX permaneça aí no ar por mais 35, 40, 50 anos, enquanto existir a Rádio Aparecida, o Encontro DX fará parte da nossa grade de programação. Um grande abraço, que prazer, que saudade desse nosso tempo. Anos 90, viu, gente? É, nós não estamos falando de 2000, não. Estamos falando lá de 1990 ou alguma coisinha antes até. Mas, de qualquer forma, parabéns. Obrigado por esta oportunidade. Que Deus abençoe. Muita saúde para você, muita paz. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, meu querido. É isso aí. Muito obrigado, Eduardo José. Eu me lembro que muitas vezes eu fazia o programa numa máquina de escrever na minha casa ainda. Eu não tinha escritório, uma casa pequena de 3 cômodos. E eu fazia na cozinha esse material do programa digitalizando, digitando não, datilografando, que não tinha nada disso, né? E aqui na emissora, o Marcos deve se lembrar, o tempo que a fita ainda tem o DAT, né? Umas coisas assim. Não tinha internet, era tudo mais difícil. Mas eu quero falar um pouquinho também dos apresentadores do programa. O programa teve, enquanto o DX, teve 3 apresentadores DXistas. O primeiro foi o Raimundo Leonardo Bezerra, que ele foi de 1986 até 1989. Depois foi esse que vos fala aqui agora, que foi o apresentador do programa. Porém, no primeiro semestre de 1991, eu tive que me ausentar por causa do trabalho e um curso que eu estava fazendo ao sábado. No meu lugar entrou o radioamador Paulo Fernandes Casseb, PY2 França Washington Tango, se não me falha bem a memória aqui, me ajudou muito fazendo o programa. E também a partir do dia 14 de agosto de 1999, eu passei a contar com a colaboração do cordial José Moura, que ficou comigo aqui até 2016. Então a gente tem esses apresentadores aqui para falar com vocês. Mas eu tenho outra mensagem aqui que eu quero agradecer, porque já saíram vários livros sobre deixismo atualmente no Brasil. Bastante livro tem saído até, que bom. E um professor, Cristiano Torres Amaral, que escreveu o Guia Moderno do Rádio Escuta, até eu agradeço, ele cita no livro dele o Encontro DX é Minha Pessoa. E ele mandou uma mensagem, quero pedir ao nosso técnico que coloque aqui então, mensagem do professor Cristiano Torres Amaral. Olá, eu sou o professor Cristiano Torres, autor do livro Guia Moderno do Rádio Escuta. Hoje é um dia muito especial, pois há 35 anos vai ao ar o programa Encontro DX, na Rádio Aparecida. O programa é uma referência nacional e internacional sobre o mundo do rádio. Todos os finais de semana, Cassiano Alves Macedo resgata a memória do rádio nos estúdios da Rádio Aparecida. É através do Encontro DX que radioescutas, radioamadores, jornalistas, engenheiros, técnicos e profissionais das telecomunicações debatem e refletem sobre o futuro das comunicações. É através do Encontro DX que o hobby da rádio escuta, isto é, ouvir rádio por ondas curtas, AM e demais meios de comunicações, é divulgado e difundido todos os sábados. Por isso, somos muito gratos à Rádio Aparecida e ao Encontro DX. Parabéns, Cassiano, e todos os ouvintes pelos 35 anos de divulgação científica, técnica e cultural no Encontro DX. Eu quero aproveitar aqui para poder mandar um abraço e agradecer as mensagens pelo WhatsApp do meu amigo Gil Garcia, lá de Valinhos, há muito tempo que eu não vejo. Faustino Prado, que mora aqui pertinho também, um grande abraço, que foi uma das pessoas que ajudaram muito o programa Encontro DX. Faustino Prado mora aqui próximo. Quero também agradecer aqui as pessoas que estão mandando mensagem pelo chat ao vivo. Estou conseguindo ter acesso aqui agora pelo meu celular. Humberto Delta, que deve ser radioamador, muito obrigado. José Milton de Oliveira Júnior. César Carlos, esse eu conheço de São Paulo, viu, César? Muito obrigado. Wagner Ferreira Alves também, muito obrigado. Esse não posso deixar de mencionar, que eu conheço muito, que eu já tive em Caruaru. Não, Cida, estive em Caruaru, dirigista, né? O nosso amigo Antônio Avelino da Silva. Antônio Avelino. Outra, que eu mandei um abraço aqui para dona Ana Rocha, lá de Mogi das Cruzes, também mandou um abraço pra gente aqui, para nós, para você, Maria Aparecida. Obrigada, obrigada. Antônio Avelino da Silva, de Caruaru, que eu já citei agora há pouco aqui, que ele mandou um em nome do clube e outro em nome dele. João Leite, muito obrigado, João Leite, pelo seu contato. Paulo Rui de Matos Duarte, boa noite, meus queridos amigos, parabéns pelo programa, muito obrigado também. Quero também agradecer a Dani Macedo pela mensagem que está mandando aqui pra gente. A Dani Macedo, tem que dizer que a Dani Macedo é minha filha, viu? Ficou cuidando hoje dos meus cachorrinhos lá. José Milton de Oliveira diz assim: parabéns pelos 35 anos do programa Encontro DX. Muito obrigado, então, às pessoas. Lindomar Rigon, também faz tempo que a gente tem contato. Muito obrigado, Lindomar Rigon, pelo seu contato e pelos parabéns que você dá aqui ao programa Encontro DX. José Augusto, também muito obrigado. José Roberto Cunha, parabéns pelos 35 anos do programa Encontro DX. Diz ele aqui: comecei no ano de 1993. O programa me ajudou muito a seguir no hobby. Ficamos felizes dessa colaboração com você. Muito obrigado, viu? Luiz Oliveira também diz que está acompanhando aqui o programa. Eu agradeço muito essas pessoas que estão aqui. Tem mais gente ainda: Wagner Ferreira Alves, José Augusto, Edu F. Araújo. Quero agradecer também aqui ao Léo Andrade Comunicações. Programa hoje ao vivo, muito bom. Muito bom, tem uns erros, né, Léo? Você sabe disso, né? Como eu falei pro Prado aqui, a gente pode errar alguma coisa aqui, mas o coração da gente está batendo forte pelo carinho dos ouvintes que tem com a gente. Como foi dito aqui num trecho aqui, o programa a gente não faz porque para nós, o programa a gente faz pro ouvinte, né? Abigail DX, está muito obrigado também pelo contato aqui. Eu quero também agradecer ao Wagner Ferreira Alves, Marcílio Carvalho. Rogamos aos padres redentoristas que continue com o programa Encontro DX. Muito obrigado, Marcílio Carvalho. Agradeço também aqui ao Paulo Rui de Matos Duarte. Então são esses os contatos que a gente tem tido com os ouvintes aqui. Daqui a pouco eu volto a falar mais sobre os contatos. Eu gostaria de comentar um pouquinho agora aqui um assunto bastante interessante, que são os números do programa. Esse detalhe acho tão importante. O Encontro DX, nós já colocamos 1.600 programas no ar. Esse programa é de número 1.600. E eu juro que eu não manipulei o número. Acabou dando 1.600 direitinho mesmo. Não foi uma coisa manipulada, né? Começou contando desde o primeiro programa até agora. Tem meses, tem algumas vezes que não teve programa. Nós fizemos 1.075 programas com 30 minutos de duração. E 525 programas com 50 minutos. Ao longo desses anos, nós colocamos por volta de 300 entrevistas. Importante dizer que essas entrevistas, grande parte delas também foram feitas pelo Moura. O Moura me ajudou muito com as entrevistas. Aonde ele ia, ele fazia entrevista. Tem uma particularidade. Aqui a gente não entrevista só figuras que são importantes. Todas as pessoas são importantes para nós. Então, pessoas que iam nos eventos de X, que estava começando, que conhecia pouco, todos foram convidados a dar entrevista para o Encontro DX. Mas nós temos a honra de dizer aqui que nós entrevistamos grandes nomes do rádio internacional. Luiz Edmundo da Voz América, Jaime Bagna da Rádio Netherlands, Jaime Martins da Rádio Pequim. Eu fiquei muito feliz que eu era jovem, tinha 16 anos de idade, quando ouvi a voz do Jaime Martins. Eu tive a honra de entrevistá-lo, fiquei muito feliz. Jaime Martins foi o primeiro locutor do Serviço Brasileiro da Rádio Pequim no ano de 1964. Bernardo Joffre da Rádio Tirana, Ayako Matsuda da NHK, Jaime Marques da RDP Internacional, Irene Feit da Rádio Havana Cuba, entre outros. Do Rádio Brasileiro entrevistamos grandes jornalistas como Geraldo Nunes, da antiga Rádio Eldorado, Antônio Aguilar, que foi o maior nome do Rádio Brasileiro nos anos 50 e 60 em São Paulo, principalmente, Wanderlei Nogueira da Rádio Jovem Pan, Barros de Alencar, que infelizmente já faleceu, que é uma lenda do Rádio Brasileiro, e também outra lenda, José Paulo de Andrade. Então, ao longo desses anos, nós tivemos muito essa questão de entrevistar essas pessoas para que eles trouxessem informações para a gente. Eu quero ver se eu tenho aqui agora mais algumas informações relacionadas com o WhatsApp. Vamos ver então aqui. Com o WhatsApp eu tenho entrevistado, tem que me ligou para mim aqui. Vamos ver. Estou conseguindo ligar aqui. Deixa eu ver. Adriano Murak de Tapuí, São Paulo. Muito obrigado, Adriano Murak. Pedro Henrique de Sumaré também mandou mensagem para a gente. O meu velho amigo de São Paulo, Pascoal Francisco Fidelli, que ficou de vir no programa e não veio, né, Pascoal? Puxando a orelha do Pascoal aqui agora. Também tem aqui a mensagem do Paulo Henrique, já falei aqui agora. Tem gente digitando aqui agora. Enquanto as pessoas digitam, verifica que tem mais gente aqui no Alguém mandando mensagem aqui através do sistema do YouTube. Vamos lá então, um pouquinho aqui, ao vivo. Ouvinte aqui que infelizmente é que manda mensagem aqui que eu tô tendo aqui no WhatsApp, mas a pessoa não coloca o nome infelizmente, então fica difícil pra gente saber o nome da pessoa, peço desculpa pro pessoal aí, tá bom? E aqui, boa noite, Cassiano, amigos, é Ian, sim, Ian José Silva de Fronteira, assim, Piauí. Ele respondeu, ele colocou o nome dele assim. Faço parte da nova safra de ouvintes. Comecei a ouvir vocês em 2016 pela Rádio Rural de Mossoró, que a Rádio Rural de Mossoró retransmitia o programa Encontro DX. Depois pelas ondas curtas da Rádio Aparecida. Os conhecimentos passados através do programa me ajudaram a evoluir no hobby da rádio escuta e do deixismo. Agradeço demais a você, Cassiano, a todos que ajudaram a construir essa história de 35 anos do Encontro DX. É isso aí. Então essas informações são bastante importantes para nós que estamos aqui ouvindo, né? Muito obrigado. Outra mensagem que eu tenho aqui pelo WhatsApp é do repórter da rádio em Feira de Santana, que é a Rádio Amador, que é o Ney Silva. Muito obrigado a um colega radialista aí, que é o nome dele é Ney Silva. Muito obrigado pelo contato. E assim nós vamos tendo aqui esses contatos com nossos ouvintes aqui agora. Outro dado importante que eu tenho aqui do Encontro DX, que é legal informar os ouvintes, alguém pode parecer que estou chorando aqui agora, né? Mas é o seguinte, é a relação aos anunciantes. O primeiro anunciante nosso aqui foi Antônio Costa, que eu sei que ele está aí na sintonia. Antônio Costa mora aqui em Aparecida. Ele foi o primeiro anunciante do programa Encontro DX, a ponto dele criar uma pequena empresa, microempresa, para anunciar, entendeu? Então fica um abraço, Antônio Costa. E o segundo patrocinador nosso e o último patrocinador foi a livraria Litec, que funcionava na Rua dos Timbiras, lá na região da Santa Efigênia. Eles patrocinavam o programa até o ano de 1997, mas infelizmente a empresa faliu, né? Durante anos, aí vem meu choro agora aqui, eu lutei para ter um patrocinador, mas não consegui. E chegou um momento que a gente fica cansado, a gente tem que correr atrás de tanta coisa, né? E infelizmente eu não consegui ter um patrocinador mais, entendeu? Mas eu agradeço a Rádio Aparecida que continua firme aí, dando pra gente aí esse apoio do programa Encontro DX. Eu quero falar um pouquinho agora aqui também do Encontro DX no exterior. O Encontro DX no exterior é muito conhecido. Inclusive, hoje eu estive aqui na Rádio Aparecida, tinha várias cartas de ouvinte do Japão até da Austrália, ouvindo o Encontro DX pelas ondas curtas, com dificuldade, mas ouvindo. Então veja a importância das ondas curtas, né? E o Encontro DX foi incluído num concurso da Escandinávia na década de 90. Pelo que saiba, foi a única emissora brasileira que eles colocaram num concurso de sintonia dos DXistas. O programa também Encontro DX, para quem não sabe, nos anos 90, ele foi retransmitido pela Rádio Miami Internacional e foi muito, muito, muito sintonizado em Cuba. Recebemos muitas cartas, até hoje ainda recebe, de ouvintes da Escandinávia, como do DXista sueco já falecido, Henry Kremets, que gostava de ouvir a Rádio Aparecida. Eu não tenho muita certeza aqui, me parece que o DXista Henry Kremets, ou um outro aqui, eles trabalharam inclusive no serviço da Rádio Vaticano. E outro sueco que eu vi enquanto DX era um sueco chamado Christian Brunström, não sei se estou pronunciando direitinho aqui, que quando o programa comemorou 18 anos, ele nos enviou uma mensagem, tá? E esses ouvintes eram já algumas pessoas idosas, eu pedi o contato, eu vou pedir então para o nosso técnico colocar um pequeno trecho desse contato com Christian Brunström. Eu não consegui um contato dele, só para vocês verem como é que o programa era bem aceito no exterior, e eu espero que continue sendo bem aceito ainda. É para mim um prazer muito grande poder participar no programa aniversário do Encontro DX da Rádio Aparecida. 18 anos de vida, é um período muito largo num programa do rádio. Eu escuto o programa aqui na Suécia. Descobri o mundo maravilhoso das ondas curtas há já mais de 42 anos. Então era possível escutar diariamente muitíssimas emissoras brasileiras em ondas tropicais e curtas. Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Jornal do Comércio e Rádio Rural Brasileira eram algumas das minhas emissoras favoritas que na atualidade não estão transmitindo nas ondas curtas. Especialmente no período do Carnaval Brasileiro, era um imenso prazer escutar a Rádio Sociedade da Bahia, apresentando a música do Carnaval na cidade do Salvador da Bahia. A música sertaneja também foi uma revelação para mim. Mas também descobri as ondas curtas da Rádio Aparecida. Nós vamos então cortar um pouquinho o trechinho aqui, porque é uma coisa passada, mas eu queria mostrar para os ouvintes a importância do Encontro DX, desses contatos posterior. Eu quero mais uma vez aqui reportar que as pessoas estão mandando mensagem pelo YouTube, que é mais fácil. Antônio Ribeiro da Mota, esse Antônio Ribeiro da Mota é um grande amigo nosso, ele também foi entrevistado, foi uma das pessoas que colaborou muito com o Encontro DX. Antônio Ribeiro da Mota, muito obrigado pelo seu contato, viu? Tenho também aqui o Paulo Rui de Matos Duarte, e que ele diz aqui a invasão das emissoras chinesas, né? Das curtas por aí, tá entrando muito forte, isso é verdade. Também mandando um abraço aqui pro Renato Gomes, programa muito bom, sou novo no mundo do rádio e sempre que posso acompanho, então nosso muito obrigado. Nós temos aqui algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Não, Marcele Cabrelli, maravilhoso pra gente se apaixonar ainda mais pelo mundo do rádio, parabéns Rádio Aparecida, parabéns Cassiano. Tem aqui uma pessoa aqui, que não sei como é que eu coloco aqui, é Davi 7, feliz aniversário. Assim, Davi, tem Davi 7 aqui, né? Que as pessoas muitas vezes não colocam o nome nos seus e-mails, no YouTube, né? Feliz aniversário, Encontro DX, parabéns Cassiano, e pelo empenho e dedicação para realizar o programa. Não, o nome dele é Davi Lucas Belo Horizonte aqui, agora achei o nome dele aqui. Também quero agradecer ao Wagner, acho que o Wagner já entrou em contato com a gente aqui, agradecendo mais uma vez aqui. E a todos esses que estão aqui no nosso contato aqui do programa Encontro DX, programa especial comemorando 35 anos do Encontro DX pela Rádio Aparecida. Eu quero agradecer também um contato que recebi agora há pouco aqui da cidade de Santo Antônio, no Chile, olha só. Luiz Valdeiras, sou DXista desde os anos 80 e quero enviar um cordial saludo a você, Cassiano, em especial também Antônio Velino. Então agradecemos esse contato do Esteror aí que está ouvindo o programa Encontro DX. Muito obrigado, um contato do Chile aí, mais uma vez, a gente agradece esse pessoal. Tem gente que eu falei que manda o WhatsApp, mas não põe o nome, a gente fica difícil muitas vezes achar o nominho da pessoa aqui. Mas é isso aí, programa ouviu assim mesmo, a gente tá com uma ponta de dificuldade porque para achar alguns nomes aqui, mas vamos lá. Mas eu não posso deixar de agradecer aqui uma legião de pessoas que são os responsáveis pelos 35 anos do programa Encontro DX. E eu não posso deixar de mencionar aqui também os técnicos da Rádio Aparecida, Luiz Cláudio, Lacir Dias, o Marcos, são as pessoas que são, a gente chega aqui, nos recebe de braço aberto. Então quero também agradecer aos diretores da emissora, que eles passaram vários diretores ao longo desses anos e eles permitiram que continuasse o programa, entendeu? Então a gente tem que agradecer muito a eles. Eu não quero ficar citando nome porque eu posso esquecer algum, mas ao longo desses anos nós tivemos também colaborador do programa de Portugal. Então nós tivemos dois colegas portugueses que colaboravam com o Encontro DX. Era um tempo ainda muito difícil que eles mandavam fita cassete para a gente ainda para a colaboração do programa Encontro DX. E um deles fazia um programa especial para as pessoas deficientes visuais. Umas duas pessoas que não estão mais entre nós, eu quero agradecer aqui, eles estão lá junto a Deus. O Tony, o Rádio Amador, me ajudou muito a fazer o programa com o Rádio Amadorismo. E também o professor Paulo Maia, engenheiro, ajudou muito, deu muita entrevista. A esses que passaram pelo programa, o nosso muito obrigado mesmo, né? E eu quero também agradecer aqui ao Moura, que me ajudou muito durante 16 anos no programa, ao Célio Romais, que continua com a gente, o Ulisses Galete, Jailton Damaral, lá da Paraíba, Antônio Avelino de Caruaru, Francisco Jackson e Francisco Brassini, e ao Luiz Cláudio, que é um dos companheiros nossos aí, que todo sábado ajuda a colocar o programa no ar. Eu quero também agradecer pela paciência de uma pessoa que me acompanha há 44 anos, que muitas vezes deixamos de passear para preparar novos programas. É, agradeço a Maria Aparecida Macedo, que eu falei aqui agora, falei Zeferino, mas é Zeferino Macedo, que é fiel devota de Nossa Senhora Aparecida, que hoje veio aqui agradecer Nossa Senhora Aparecida, numa graça que nós recebemos. Então, a você, dona Cida, né? Posso agora falar, dona Cida, muito obrigado por isso tudo. Então, aproveitando aí, eu vou parabenizar o programa Encontro DX pelos 35 anos, parabéns para você, e espero que continue por mais muitos anos, tá? É, vamos lá. Muito, muito obrigada por esse tempo de estar junto, vim agradecer mesmo hoje pelos benefícios, pelas bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, pela minha família que passou por longo período assim da Covid, mas graças a Deus superamos tudo e só tem que agradecer. Muito obrigado aos ouvintes e parabéns, viu? E tem um ouvinte muito especial que eu quero mandar um abraço aqui para ele hoje, depois eu entro em contato com ele pessoalmente, que é o Paulo R. de Jesus, de Tremembé, São Paulo. Paulo Roberto de Jesus, sinta-se abraçado aqui pelo Cassiano, pelo Marcos, pela Cida, e muito obrigado pelo seu contato. A sua carta me comoveu muito hoje, né, Cida? Com certeza, a mim carta, também, viu? A carta comoveu muito hoje aqui. Que é uma coisa muito pessoal, eu não vou colocar aqui, mas o Paulo R. Jesus de Tremembé, quero mandar um abraço para ele e para os companheiros dele que estão aí também ouvindo o programa. Pedi, né? Falar para ele que tenha fé e que Deus abençoe muito ele, esse caminho dele. Tá. Eu muito obrigado a você que está aí na sua casa com sua família, que todos os sábados nos prestigiam com sua audiência ao longo desses anos. Aos ouvintes, que é o principal de tudo do programa, nosso muito obrigado mesmo. Eu termino o programa com uma frase dos deixistas suecos que diz assim, ó, que eu gosto muito de dizer: deixistas, espalhem o amor do rádio. Essa frase é dos deixistas suecos, acho tão bonito, né? E o programa Encontro DX, então, agora ao vivo, hoje, pela primeira vez ao vivo, através do YouTube. Peço desculpa pelos erros, pelos enganos que houve aqui, mexendo com tanta coisa, com celular, com tablet, computador, mas acho que deu para dar uma mensagem para vocês e, meu, muito obrigado. O Encontro DX teve produção, apresentação de Cassiano Alves Macedo. Na técnica, eu conto com o trabalho hoje do Marcos Prado, muito obrigado. Na parte lá da internet, o outro Marcos, Marcos número 2, muito obrigado. Coordenação de programação da Rádio Aparecida, a cargo do Edson de Almeida. Direção geral dos padres redentoristas, Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. E fique na sintonia da Rádio Aparecida, que daqui a instantes começa o programa Com a Mãe Aparecida. Boa noite a todos e bom fim de semana. Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. De volta no próximo sábado às 7 da noite. A Rede Aparecida de Rádio toca o melhor da música sem intervalo. Sem intervalo. Sem parar. A sua trilha sonora de todo domingo, a partir das 3h15 da tarde. O melhor da música sem intervalo. Sem parar.